ひとこたんでるわ言い訳の手の間を言い訳ひとこたんでる言い訳の手の間を言い訳にゃあぶら Este pandeiro que eu toco não é meu, que é da Maria que me deu para tocar no dia da Quem o tem na mão.